Mexe, mexe, maninha, agora mexe. Mexe, mexe, loirinha, agora mexe. Mexe, mexe, neguinha, agora mexe. Balançando a poupancinha. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso. Vai no sapatinho, vai. Vai mexendo gostosinho, vai. Vai no sapatinho, vai. Remexendo gostosinho, vai. Essa música é pra galera que tem a junta mole, bem molinha. Passa, negão, passa, lourinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, lourão, passa, neguinha, quero ver você passar.